iniciação. Saxel e Felipe. Outra! Pra Junior, Cassião! Nós vamos sem coração. Sei que estou parado nesse posto há mais de uma hora. Minha atitude é suspeita, mas escute agora. É que eu marquei com ela aqui. Aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando aí. E pensando, eu tô achando que ela nem vem. E eu só tenho essa nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Esse segundo vou gastar com álcool. Me tira da reserva, pois só tem o carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, frentista, esse segundo vou gastar com álcool. Me tira da reserva, pois só tem o carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, frentista. Ô, paixão, Academia Vibe Fit, meu parceiro Felipe, Conexão Estúdio, gravando tudo ao vivo. E pensando, eu tô achando que ela nem vem. E eu só tenho essa nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar. Quem tá com o copo, coloca pra cima. Esse sem copo, tira da reserva, pois só tem no carro. Bora, Rick Pimenta, RP Entretenimento. Esse sem conto vou gastar com álcool. Tira da reserva, pois só tem no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber. Canta Johnny Cássio, canta Johnny Cássio. Esse sem conto vou gastar com álcool. Outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Fala, meu parceiro Narão Vasconcelos. Esse segundo vou gastar com álcool. Me tira da reserva, pois só tem no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, frentista. Ô, musicão venenosa. Seus nomes sem coração. Repertório ao vivo em São Paulo. Sofre daí que eu canto daqui, Feira de Santana. Quem gostou, grita ui.